076. On the radar vector, turn left and head 180. 180 and expect the final vector to ILS approach. Vector heading 180, Connor 076. Feet now, 2000 feet, KNH 1012. And 2000 KNH 1012, Condor 076. Solo Salvador, boa tarde, Ocean Air 6314, informação Mike. A 17, mantendo a proa 060, o Tango Kilo Victor. Mantém a proa 060, Kilo Victor. O seu limite para perder as comunicações, Tango Kilo Victor, será a radial 345, mais especificamente, do VR de Salvador. Limite até a 345 do VR de Salvador, ou Lima, ou Kilo Victor. Claro. Transponder 5445, controle no 20.8 para o Ocean Air 6314. Tudo já mais correto, chama quando pronto para o push, Ocean. Camarada 314. Solo Salvador, o Bono 755, lembrando a Fox. Bono 755, prossegue via Alfa Juliette pro 8. Alfa Juliette 08, Bono 755. Solo Salvador, azul 418 para o táxi, e tem 157 a bordo, 3 horas de ônibus de autonomia alternando caminho. Já Alfa, quando no ponto de espera, chama a torre em 118.95, altímetro marca 1012. Pela Índia Alfa, até o ponto de espera do zero, quando chamar a torre em 118.95, ajuste o ponto agora, seguindo, está tudo partindo no foi. De horas, meia milha de... meia milha de separação, está cruzando 3.000 em descida para 2.000, é um 767. Tem aeronave, não se esquece. A descida está autorizada para 4.000, 4.000, e o ajuste em Salvador no momento é 1.0 no 2. 4.000 com 1.012, Tango Kilo Victor. Oscar Papa Alfa, através de 14. Gente, Oscar Papa Alfa, com a torre agora 18.95, com o pouso. 18.95, 12, grato. Visual, aeronave 67, o Kilo Victor. Kilo Victor desce até 3.000 pés. 3.000 pés, aeronave agora cruzando 2.300, mantendo a proa 060. 3.000 pés na proa 060, Kilo Victor. 5242, padrão. Triple 5241, prossiga. 43, lá, vou te deixar, né? Autorizado, por sinceramente, chama ataque, triple. Chama ataque. 5241, padrão. Turn left, turn left and head 07060. Left and heading 060, Condor 076. Able visual approach runway 10, Condor 076. I didn't copy, are you under visual conditions? Affirm, requesting visual approach runway 10. Roger, turn to fly direct to Simbra. Are you able to fly to Simbra position? We have to feed inside, Condor 076. Roger 076 to Simbra position. Report established. 035, Oscar Papa Alfa. Gente, reporte no solo e controle cabeceira 35, Oscar Papa Alfa. Reportará cabeceira 35, Alfa. Júlio, solo 13, ao estacionar, potência livre, boa. Aviso o aeródromo Kilo Victor. Sala Alfa Tango autorizado, corredor Axé, reporto através do Parque Vitor Sul. Conduziu 76, down to 1,700. 1,700 feet inside and we're turning 5, runway 10, Condor 063. Salvador Control, Salvador Control, 5487, 5487, down to 050, Aman arrival. Vai, Aman arrival, order on, clear to 050, 2557. Conduziu 76, report established on localizer. Established, Condor 076. Order 076. And call tower now on frequency 118.95, have you do land? 89.5, Condor 056. Salvador, boa tarde, Azul 418, decola da EO. 418, aguarde, o Papatango Tango Kilo Vitor, agora curva à direita na proa 130 inicialmente, não Kilo Vitor. Kilo Vitor, tá visual, senhor, pode fazer uma curva à esquerda para a gente se pitar final, aguardando o pouso do 767? Afirmativo, Tango Kilo Vitor, curvando a esquerda para interceptar a final, aguardando a mudança de regras. Tá ciente, aguardando mudanças, com curva esquerda, Kilo Vitor. Azul 4118, contato radar sobre o nível 360, seda da EL. Da EL, 360, 4118. Frente em Jalto, no ponto de espera 118.95, altímetro marca agora 1012. Frente, aposta no ponto de autorizado, 2000, modificado no 8, no 5, o Tango Kilo Vitor. Autorizado, 2000, visual agora Kilo Vitor, interceptando curva esquerda. Alfa Solo 16, bate o 5. Autorizado táxi até o bate 5, eu posso livrando. Salvador, trip 5241. Você faz o suporte, espera. Da 10, pronto. 5241, ali mantém-se, 10. Ali mantém-se, 241. Tá visual com a pista e pronto pra interceptar a final, 107, o Kilo Vitor. Kilo Vitor, torre 1895, composto. Boa, 1895, obrigado, senhor. Torre Salvador, Papatango Tango, Kilo Victor. Final, pista 107. Papá Vitor, reporte quando baixar de travado. Acusando a baixar de travado, Kilo Victor. 76, on the ground at 17, attack 1-200, small 9. 1-200, Kilo Victor, decolar. Tango, Kilo Victor, com aproximação, aguarde, pista livre, vem 100 graus, 10 graus. Completando a aproximação, baixou e travou. Tango Kilo Victor. Vivo 5241, nível de decolagem, vento 1-20 graus, 10 nós. Nível de decolagem, 5241. Confirmando o Kilo Victor, baixou e travou, final pista 1-7. Gente, continue a aproximação e aguarde pista livre. Tem a aeronave tirar e livrar, um instante. Certo. O Juliette, que é 10 quilos, vai parar 1.500 pés. O senhor procede para Salvador? Nível 1.00, copiado nível 1.00. O Juliette, que é 10 quilos. Inicialmente, o senhor se afasta com a proa de a proa 2.60. Temos um tráfego na chegada Aman. O Juliette Quebec Hill. Roger 021, descend to level 050, bomb for arrival. Tente Alô Fatango Torre, agora 1895, bom pouso. 295, 241, Nicolás 19, chamando 2028, meu Deus. 208. Jorge Salvador, boa tarde, Alô Fatango, passou para o assunto, para ingresso posto. Charlie Alfa Tango, pode na vertical do farol de Itapuã. Repare o farol de Itapuã, tá? 2 a 0 Alfa. Salvador, boa tarde, ele retira 7 da nave a novembro, confirme. Confirme, por gentileza? Ele retira 7 da nave, informação novembro, confirme. 5729, mantendo escuta aguarda para a cópia, prepara da El Leda Brit. Da El Leda Brit, pode ficar. Pessoas a bordo e autonomia, por gentileza. Sete pela direita ou a 3? Aqui é seu critério. Vento 100 graus, 10 nós. 100 com 10, a gente vai pra 3.5 então, já passando. Clear ILS approach, report establish. Establish IO Coyote and clear descent to 2,000 to 5487. QNH now 1012-5487. Charlie 1012. Espera da 110, chama a torre em 1.98.95. Voltímetro está marcando agora 1012. Tenente 418, Recife 1251, no secundário é 1.3325. 251-3325, obrigado. Salvador, boa tarde, UTAN 3217. UTAN 3217 para Confins, mantenha a escuta número 2 para cópia, prepara da Euleda Bridge. Da Euleda Bridge, sua escuta. O Juliette Quebequilo, controle. Autorizado, subiu 1100. O tráfego já foi ultrapassado, tráfego na chegada, mano. Controle. É, Tango, já pode ser livrado? Pode ser livrado. Charlie Alfa Tango, salve Força 23, sequência livre no corte, boa tarde. Boa tarde, direto, já está falando, autorizado da linha área de decolar, pista 1-0, 100 graus, 10 graus. Paraná 314, autorizado. Se tiver questionamento, chama táxi. Web 5729, pronto, cópia. Está autorizado para Confins, nível 360. Seu decola da 10, cumpre o perfil da saída da El Leda Bridge, onde intercepta peso do Luna 6 até o destino. Aciona 5451 no transponder, 120 decimal 8 é a frequência do controle. Saída da El Leda Bridge, decolando 10 com a direita. Pode intercepta todos os alunos de 3 para o destino. Quanto já mais correto, me chama quando o próximo tripuxa no 2 web. Manda. Tá 3217, pronto, cópia. Tá 3217, pronto pra cópia. Tá 3217, está autorizado para Confins, nível 360. Se decola da 10, saída da Euleta Bridge, onde intercepta peso Luna 6 e prossegue até o destino. Aciona 5452 no transponder, 120 decimal 8 é a frequência do controle. 360 aprovada com fins, decolada 10, curva direita, da Euleta Bridge, ingressa na Euleta 16, conforme o plano 5452 no transponder, 120 decimal 8, controle de saída, tá 3217. Outro já mais correto, me chama quando pronto para o push. Gol no 399, pronto, cópia. No 399 está autorizado para Congonhas, nível 360, decola da 10, cumpre da Euleta Bridge, onde intercepta Pesolu no 6, Bravo até o Zulu 13. Aciona 5456 no transponder, 120, decimal 8 é a frequência do controle. Quanto já mais correto, chama quando pronto para o push. Papá, papá, Juliette, Índia, papá, suba, correção, contato radar, 260, sai da árvore. Contato radar na árvore, o Juliette, Índia, papá. O trip 5241, inicialmente voa ILS, aguardando voar direto do destino. Fixo pro trip 5241, senhorita? Confirme? Poderia confirmar o fixo pro 5241? Gente, inicialmente voa Alefa, temos aeronave sem contato com o controle que poderia ser conflito com a senhora. Alefa pro 5241. Olimpo 02, redução para 2, 10 nós e descida para o 070. Lima, Quilo, Quebec, mantendo o setor oeste de Veracruz. Juliette, Quebec, Kilo. Correção, manter o setor oeste de Veracruz. O controle, o trip 5241? Prossiga. Seria, por gentileza, soletrar o fixo Alefa, é Alfa, Lima, Eco, Fox, Alfa? É Alefa. Após Alfa, é Alefa. Eco, Lima, Eco, Fox, Alfa. Eco, Lima, Eco, Fox, Alfa. Muito obrigado. Tiara Ilha Fatano, frequência livre, boa. Ah, mais um minuto para a cova, por gentileza. Confirme, Pátio, que se encontra e pista que decola. Gente, um minuto para a cova. Vitor Mike Beck, número 3, mas é, me escuta, guarda a cópia. Delta Manati, mil pés. Sete, no axé, após decolagem direita. Aciona código 0125, 120 decimal 8, controle. Final call established on localizer Michel, 021. 118.95, altimetro 1012. Five 487, negative 29, contact 121, decimal 9. 129, bye bye. Please aguarde autorização para lançamento. Alterna Salvador, com 3 horas e 30, Jotuno Lima. Segue em frente, Índia Alfa, ponto de espera 118.95, altímetro 1012. 1012, Índia Alfa, 118.95, saneamento 6, Jotuno Lima. Solo Salvador, 35487, boa tarde. Boa tarde, Alfa Kilo, parte 3, a sua posição é a 05 no pátio 3, trip. Alfa Kilo, pátio 3, na 05, trip. Papá Golf Serra Mike, pronto, cópia. Autorizado para Marte, nível 410. Decola da 10, saída da El, Leda Bridge, onde intercepta Bezulô no meia, Brava até Zulu 13. Aciona 5426. No transponder, 1208 é a frequência do controle. Quebec Kilo, controle. Vou na proa 260 inicialmente, aguarde retorno para a Zero Cruz. Na 8, o nível autorizado é o 410. 130 na proa de árvore, o papá papá, Juliette, dia papá. Gente, confere, aguarde para transferência de controle, comunicação. Guardando, papá. Confirme pessoas a bordo, Mike. Carima 3-1-4, linda cola, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, nos lados. Linda cola, 1-2-4. 12 no altímetro, bom, 9, está pronto. Olimpo 02, desça para 2.000 pés, o ajuste 1-0 no 2, está livre LS, reporta estabilizado. 7 no Axé, após decolagem direita, 0161 no transponder, 1208 controle. Agora Portugal 021, established LS runway 10. Olimpo, o Portugal 021, tower 118.95. 118.95, Portugal 021. Portugal 021, established LS runway 10. Portugal 021, continue on approach, stand by landing clearance, wind 120 degrees, 10 knots. Send me up for the clearance, landing clearance, Portugal 021. Thanks, show me, pronto, taxi. 1-8-0, decola da 1-0, sai da Momo Código direto, após decolagem, curva à esquerda. Aciona 5461 no transponder, 120, decimal 8 é a frequência do controle. Gente, autorizado para barreiras, nível 180, decola da 10, setor do Speed da Momo. Curva à direita é pós, 5461 no transponder, 120.8, controle de saída, para 3-2-2-3. Planejamento correto, chama quando pronto para o push no 4. Tá mais. 1395, identifica, chegada Mari, desce até o 50. Clear to land runway 10, Portugal 020. Mari, posição, câmera 2, pode pegar essa nave. 5729, está autorizado, pode pegar essa nave, chama ataque. CMV, pode me reportar o passo, vou abrir o caderno. Gol 1925, desça para 3.000 pés, o ajuste 1-0, 1-2. 3.012, 1925. 34. Decolou aos 34, 120 decimal 8, controle, meu voo. 08, boa. Ouvi, Juliette Vitor Charlie. Salvador, o TAN 32, alô 7, tá no 7, pushback, acionamento. Acionamento, é o TAN? Afirmo, o TAN 32, alô 7, no 7. Autorizado, chama ataque, TAN. Autorizado, obrigado. Nono, Salvador, boa tarde, bom dia, 99, 0, 1, 2, 3, 99, vai manter a posição, vai aguardar, mapa da ação, já foi autorizado no 7. Sai da mão. Zero mão, aumenta 34. Uno 925, completa esquerda pro 140. Descendo para 2 mil pés, ajuste no 0 no 2 e está livre, LF. Positivo, para 140, desce para 2 mil pés, 22, passará na LF, 9.25. Olimpo 02 estabilizou? Afirmativo, estabilizado, minha LF 10. Torre, 118.95, bom pouso. Grato. Robô 1755, autorização para Confins, nível 400, informação November. Bom, no 755, eu tenho 360 já pré-definido, seu copia ou solicito uma coordenação? 360, tá bom. Autorizado para Confins, 360 ao nível, decola da 10, da Leda Bridge, onde intercepta peso Luno 6, Bravo, e prossegue até o destino. Aciona 5466 no transponder, no 208, controle. Ah, Mike, tem livre táxi saindo do pátio 5, chame o ponto de espera, táxi aí, papá. Leda, Brise, Apresulo 16, seu destino, transponder 5466 e o controle 1208, com 9755. Quando eu chamar correto, me chama quando pronto pro push no 8. Chamaremos. Salvo. Olá. Salvador, sou muito boa tarde, pessoal, 021 on taxiway Alpha, with you. Muito boa tarde, approved taxi via Alpha, call before Juliet, Portugal 021. Taxi via Alpha, call before Juliet, Portugal 021. Sol Salvador, boa tarde, voo 1077, change the November, autorização melhor. Voo 1077, mantendo escuta guarda cobra, por gentileza, prepara da Leda Bridge. Da Leda, sempre guarda 1077. 5729 na escuta? Agora chegou a operadora de Finger e agora ela tirou. Continuamos autorizados? Aguarda, por gentileza. Aguarda. TAN 3217 na escuta? Afirma, sua escuta. Mas quanto tempo para início do táxi? Mais um minuto. Gente. O Web 5729 aguarda, por gentileza. O taxamento do tráfego da TAN pode ser autorizado, ok? Tá bom, a gente tem no TAN, espera a senhora autorizar.